3192, vamos aguardar o contato visual com a capiteira. Afirmativo, 3192, está visual. Muito bom, cheque o trem, chame a torre 11895 e até a próxima. 1895, até a próxima. 3835, Alagoinhas, velocidade, redução, 250 mais. Ferrovia Serra Azul S, comandante. Ferrovia Serra Azul S, o controle. Serra Azul S, está na transmissão, está visual, consta. Estou indo a subir uns 1.500 pés aqui nesse ponto, vou próximo ao posto de temperatura, senhor. O senhor vai manter 500 pés da posição que o senhor está agora. Agora lá em Aratu. Na base naval, eu vou lhe autorizar 1.500. A princípio, manter 500 pés da posição que o senhor está. Aqui eu estou nessa posição, senhor. Pelo menos uns 1.000 e pouquinho. O senhor me autoriza por uns 2, 3 minutos no máximo? Não, não vai ser possível agora não, senão eu vou ter que interditar o aeroporto internacional para pouso. Ok, senhor. Tá, estou aguardando os 500, a hora que tiver a melhor condição, eu subirei. Tá, positivo. Eu agradeço. Controle, Olimpo 07. Olimpo 07, este é o controle, prazer falar, prossiga para a área prevista para o treinamento, suba sem restrições e sempre na escuta, Netuno, corrijo, Olimpo 07. Subindo sem restrições, a área Netuno mantendo sua escuta, 07. A posição no zero. Na 3192, canal de avistado, pouso autorizado, posição no zero, Netuno 00 graus, 159. Posto na 3192, pistão na zero. Torre, está 3155, ponto de espera, pronto. Na 3155, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera. Confirme instruções. A gente tá funcionando com EDB Zulu, com VR, né, como é que é. Estamos também funcionando com RNAV. Normalmente as aeronaves com super equipamentos tecnológicos existentes executam aproximação RNAV para pouso da pista 1-0. Aqui. Curva à esquerda, aguarde apenas o pouso aeronave da ação. Pessoal, com tráfego. Chegado logo? Consiga. Quando eu estou na vertical da avenida da Alcor, já vai prosseguir nela para uma vistoria até a próxima paralela, a baixa altura. O senhor me autoriza? Desde que o senhor não interfira com os tráfegos na aproximação para a pista 1-0, está autorizado a prosseguir. Agora, por exemplo, nós temos uma aeronave da Avianca Oceané, ou melhor, uma aeronave da Gol, o equipamento é um 737 Família 800, está na aproximação para pouso, afastado da cabeceira 9 milhas. O senhor tem um contato visual com esse tráfego? Ah, não, senhor, estou visual com ele, estou na base dele. Gente, o senhor vai prosseguir no seu voo sem interferir com as aproximações. Voo 620, à esquerda o helicóptero a 500 pés, não irá interferir com essa aproximação, informe o contato visual com a cabeceira do oceano. Está completamente visual, senhor, e está tá certo para o final do procedimento também. Positivo. Chame a torre da frequência de 11895 para instrução de pouso. É, uma boa tarde. Boa. Então, 3567, chame Recife, frequência 1260. Recife 1260, muito obrigado, senhor. Tenha uma ótima tarde. Vem decolar 249, mantenha o setor sul, perna contra o vento da pista 1-0, aguardando instruções para a curva esquerda. Para o vento da 1-0, aguardando instruções 90. Então, 3835, desça para 4000. Posso prosseguir para 2000 ou azul 27 no circo? Positivo. reporto alinhado com a pista. Mais pouso autorizado, pista 1-0. Forma o tráfego Sêneca para palco 3-4, mantendo perna contra o vento da pista 1-0. Sempre gol 62A. Linha 02, pra mim, Felipe, boa tarde. Tá passando longe, acabou o sentido, seu voo para Conquista, voo visual, com estimado para pouso da informado. Chame o centro de controle de área. Frequência 1260 para informação e alerta. E até uma próxima oportunidade. Serra Vitor 366, desça para 2.500 para aproximação R9. Já estamos todos aproximando. Ah, recebi é positivo. Vou descer para 2.000 pés, direto dona para aproximação. 2.000 pés, direto dona. Confirmo pouso autorizado pelo 620. Afirma no 620, pouso autorizado, vento 1.00 graus, tô no 5 nós. Sete, o 620. Consegue 3.60 pela direita, peça para novembro. Peça para novembro e mantenha a perna contra o vento. Até 1.600, confirma. É visual, descendo para 1.600, já tá visual para 10, quando você me transferir, eu chamo a torre. Positivo, configuro para o pouso, chame a torre 11895 e até uma próxima oportunidade. 1895, bom trabalho, colega. Sim, esse é o azul da aeronave, estou na zona embaixo dele aqui, a baixa altura. O Papa Romeu Serra Azul Eco? Sim, tá, escuta, senhor, está visual com a aeronave. Positivo, nós teremos mais uma aeronave da TAM estar a noroeste do campo agora, em descida para 2.000 pés voando duna. O equipamento é um Airbus. Tão logo essa aeronave passe, nós teremos uma janela de alguns minutos para que o senhor possa subir até 1.500 pés, 2.000, 3.000 no setor solicitado, tá bom? Ok, senhor, eu acho que não vou necessitar mais. Eu vou precisar de 500 até a próxima paralela pela avenida, acho que foi cancelado aqui, senhor. Ah, eu cresci. Obrigado, senhor. Se eu precisar de mais algum momento, vou precisar da barra, fala aí, senhor. Positivo. Obrigado, senhor. Obrigado pela colaboração. Pera aí, direita, chame controle só em 1 ou 2, 1 ou 19. 6 ou 9, é a meia da idade. Ô, Antônio, tem chamada aí pro 3155? 3155, aguarde o pouso da aeronave da Azul. Oi, senhor, faz o Azul. Gente, Olympus 07. Só para nós ver com o piloto aí. Comigo, eu vou para nós. Cumpre minha ação para seguir para São Francisco do Paine? Afirmativo 3.500 pés. Está presente, transfere controle Salvador em 1.99.8. Azul 27 no 5, tráfego CNK aproximadamente 3 milhas da pista 1-0, não vai interferir com pouso, vento 1-0-0 graus, no 3 nós, pouso autorizado 1-0. Autorizado, sente o tráfego 2, 7 no 5. Três, 3.500 autorizado, câmbio. Estamos lá, por razão. 3135. Positivo, aguarde para a chegada de complicações. O 3835, chega o trem, chame 2, 1-1-8-9-5 e até uma próxima oportunidade. Valeu. 3835, parabéns, detonado. Helicóptero Papa Romeo Hotel Juliette Serra, este é o controle Salvador, retorna da plataforma e informa ingressando na zona de controle. Salvador, ajuste 1013.2, câmbio. Paciente, acena 3.0, 1116, helicóptero Papa Romeo Hotel Juliette Serra. 5, 7, 1, 7, 1, 7, 1, 7, 1, 7, 1, 7, 1, 7. Papai Romeu, novembro, Oscar, Whisky, o controle Salvador está autorizado direto para a rota para Ceasa em Salvador, ajuste 1013.2. Ajuste padrão, direto, rotatória, não, temperatura 1. K3835, foi em Salvador? 3835, índio Serra, baixão travado. Ativo avistado, pouso autorizado, sistema 0, vento 1,00 graus, no 4 mais. Livre pouso, 1,0, tá 3835. Romeu Foxtrot Lima, sem estacionamento, chame pronto para o táxi. Santo 3155, autorizado a alinhar e manter o pistão no zero. Ali mantendo o zero, tranquilo. Romeu Foxtrot Lima, ajuste no 0 no 3, vento 090 graus, 1 no 5 nós, decolagem a critério, reporte através do farol. Afirmativo, 3835, no solo 59, chame controle solo 219. Boa, Romeu Foxtrot Lima confirmando o reporte fora do solo. Afirmativo, fora do solo, Romeu Foxtrot Lima. Agora sim, reporte através do farol, decolado 59. Reporte através do farol. Já 3155, alinhar decolagem autorizada, pistão no 0, vento 1-0-0 graus, 1-0 com nós. Decolagem autorizada, 1-0-0-3-1. Salvador, boa tarde, Oxalé, 63, 27, ponte 0-1-0, pronto. Scanner 6327, boa tarde, após a rolagem do EPS da TAM, autorizando alinhar e manter pista no zero. Após a rolagem do TAM, autorizado alinhar e manter na 1 no zero, Ocean 6327. Positivo, prossiga para o farol de Itapuã e aguarde transferência. Azul 698 é o controle. Ajuste agora no 013, desça para 4000 e voe direto para o Serra Vitor 368 para aproximação Renata. Aproximadamente 1000 pés na escuta do controle, à direita. Na afirmativa, está 500 ou vai ter que ter o controle no meu controle aqui, vai bater 500. Senhor Zuleto. Senhor, eu estou aqui próximo do Açu. Você autoriza uma ascensão até uns 2000 pés, pela região do mar? Positivo, está autorizado. Aproximando, senhor Zuleto. Salvador, meu cordial, boa tarde. Esse é o Papa Romeu, Romeu Foxtrot Lima. Romeu Fox Lima, ao controle, helicóptero a 500 pés, subindo para 2000, está em Pitua Sul, à sua frente. Câmbio. Afirmativo, meu comandante, sou visual, está na beira de primeira. Controle, o November Oscar Whisky, prova da rotatória, visual com campo. Papa Romeu, November Oscar Whisky, chame a torre de comando, frequência 1895, câmbio. Torre, 295. Olha uma boa, tá 3155, passa 1500. 3155 é o controle, está em contato, radar após 2000, Leda, Leda Máximo. Após 2000, direto Leda. Tenha 3155. É visual com o campo. Flow Temerógico, risco autorizado, ingresso final no 7, reporte curta final, ajuste no 0 no 3. 1-0-3, reporta curta final, 90-3. É, o Romeu Fox Brasileiro, mas é superior à área das possibilidades do Pituaçu. Se já visual com o Del Rey. Positivo, frequência livre, Romeu Fox Brasileiro. Mesmo, comandante, daqui a pouco. Aqui, alô, comandante. É, só mandou um pouco mais para a gente, para a gente. Pista, para 500 pés, câmbio. Canerme 327, decolagem autorizada, pistola 0, vento 1-0-0 graus, 1-3 nós. Livre decolagem 1-0, 8-6-3-2-7. Descendo para 4000, só perde altitude e não conflita com a possível saída da árvore. Posteriormente, quando o senhor tiver o sul da ilha de Itaparica e altitude compatível, a gente vai encurtar a sua trajetória. Na próxima saída. Controle ao Serra do Oco, estou mantendo 1800, se me permite ficar por uns 2 minutos aqui na vertical do parque do estádio de Pituaçu. Positivo. Ok, grato. Decolado 04, chame controle salvador em 1-19-3-8. 1-19-3-8, Oxumia 3-2-7, graça, boa. Boa tarde, Oxumia 3-2-7, Natael, passa 1500. Oxumia 3-2-7, ao controle, está em contato, radar após 2000, direto da El e sub-100 após 2000 direto da El, só sem restrições, solicita quando possível o coral. Anotei a sua solicitação, a princípio da El. Muito grato. helicóptero Papá Romeu até o Juliette Serra. Chega a torre, 198 lado 5, pera. Para a torre, 198 lado 5, boa. O senhor 6327. Nossa, escuta 6327. Direto Eliel. Direto Eliel, sou roxa 6327, grato. Direto Serra, aposta através do farol de Itapuá. Aposta através do farol de Itapuá, Chalé 6355, decolagem autorizada, pistona 0, vento 1, 1-0 graus, 1-4 nós. Direto Serra, decolagem 6355. Papa Romeu, November Hot Whisky, no solo 06, autorizado, efetuado backtrack, táxi PV à pista, reporte na base da pista livre. Rubinha 908, curva direita, voo para o Serra Vitor 366, está agora 24 milhas, desça para 2.500 pés, está autorizada a aproximação e agora transferência. Então, Juliette Serra, autorizado o cruzamento da final da pista, da final da 1-0, reporte enche livre, base para a final da 1-7. Agora, passará livrando a terceira de aproximação da 1-0. Chané 6355, decolada 07, chame controle Salvador em 1-19-8. Controle Salvador 19-8, obrigado. Bom trabalho, Felipe. Voo, igualmente. Hotel Juliette Serra, apenas confirmando base pela direita. Pela direita. Chano 355, este é o controle Salvador, meu cordial, contato armado estabelecido, após 2000, gira à direita, leda para leda baixa. 2000, voando leda do presente, 6355. Controle é o Thiago Lanco. Eu chego. Vou ficar aqui só mais um próximo shopping. Paralela, se o senhor me permitir dar olhando o golfe aqui, são mais 5 minutinhos também. Agora eu tenho uma aeronave para aproximação e pouso na pista 1-0, então essa posição é restritiva, o senhor tem que ir para o litoral. Ok, senhor, vou regressar para o litoral. Gente, hotel Juliette Serra, autorizado pouso pista 1-7, o vento 1-0-0 graus, 1-4 nós. Centro de controle do Nordeste, conhecido internacionalmente como Centro Recife, na frequência 1251 e boa viagem. 251, uma boa, muito bom, parabéns. Salvador, boa tarde, Azul 2789, é o controle Salvador, desça sem restrições para 5.000, chegada bom, pista 10.013. 5.000, bom, 1013, pista 10, 2789. encerrar a Zulu Eco, mantendo a linha do litoral a 1300 pés, o senhor permanecerá no máximo 3 minutos nessa posição e posteriormente eu vou lhe autorizar a retornar à posição anterior na altitude solicitada. Ok, grato, obrigado, estou no litoral aguardando o Zulu Eco. Pelo 6327, chame Recife, frequência 125-1 e boa viagem. 125-1, 6327, graças, boa. Positivo, agora em transferência de comunicações. Abaixo. O Papa Romeu Serra Zulu Eco, para sua informação, a aeronave da Azul, uma bela aeronave, Airbus. Está agora a 9 milhas para a Capsilon 0. Após a passagem dessa aeronave, eu vou lhe autorizar a retornar a 1500 pés na posição solicitada. Informação para o Serra Zulu Eco. Ok, Serra Zulu Eco, está próximo ao... O farol de Tatuá, o Serra Zulu Eco está aguardando. Positivo. Azul 6908, chama a torre, 1895. 1895, boa tarde, boa noite. Opa, olha o Fox ali, o André. Aqui, a senhora é normal do transporte, o senhor decolou Del Rey, vai à Ilha de Maré e depois retorna pro Del Rey, é isso? Ah, sim, seu comando. Estou com o outro canal da barra. Positivo, está autorizado para seguir. Tá vendo aqui, direto? Positivo. Tá, seu comando. O Papa Romeu Serra Azul é que eu cometi um erro. A aeronave da Azul não é um Airbus, e sim um Embraer 190. Ok, está visual com a mesma aqui? Autorizado, após a retaguarda do mesmo, prosseguirá para aquele ponto. Positivo, ponto autorizado. Grato. Positivo, está autorizado o Lento 07, um ajuste bem 3. Autorizado. Senhor número 355, chame Recife, a frequência é 125 horas. Recife agora em 125, obrigado, um bom trabalho, senhor. Boa. Posso fazer o menor pra ele? Afirmativo, veto 1-0 graus na 2-9. Eu posso, obrigado, menor pra ele. Cavaleiro Azul, 418. A 918, solo a zona 6, libere próxima à direita, solo Salvador em 121, décima 9. Direita, 121, décima 9, azul 698. Azul 41, 18, autorizado a alinhar e manter esse programa. Mantendo 0, azul 418. Até o controle do Iguatemi, já. Positivo, autorizado. Graças. Mas eu posso esperar da Amazônia. Até eu posso esperar. Correio 07 descendo para altitude de tráfego com ajuste no 093.2 em voo direto com o farol de Itapuã. Decola azul 4118. Azul 2789, controle. 2719, indicia na descida. Ah, positivo. Preciso abastecer aqui o meu computador de informações. Qual a razão de descida que o senhor vai entregar? Em torno de 2 mil pés. Certo, já passou o bofe do nível 160, reautorizado para 2000. Já para 2000, o azul 2729. 1-7-2-8, alinhar e manter isso na 0. Alinhar e manter na 0, está 3. Decolado 119, controle Salvador, 119 desse momento. Controle 119, 8, boa tarde. Para perder altitude, a indústria aqui da diferença aqui no nosso informativo aqui da navegação. É o negativo 360, vou lhe vetorar. Direita para 250, continue descendo para 2000 pés. A intenção é quando perder altitude, curvar à esquerda para interceptar o sinal da... do NDP Zulu para pouso na pista 10. Reitero, para 250, 2000 pés. 250, 2010, azul 2710. 789, azul. Controle de Salvador, boa tarde, é o azul 4118. Azul 4118 é o controle, contato armado, sobre 100 restrições. 100 restrições, 330, 4118. Azul 27, eu vou em bombe, chegando a bombe, pista 10. Bombe na proa, eu vou ter na pista, fez o voo para pouso? Boa possibilidade, Capitão. Sempre existe a possibilidade, Capitão. Voo em bom, chega na ponta e aguarde a aproximação à RNAV. Escuta, mano, bom. Azul 2789, curva esquerda, vou ir na proa 120 até interceptar a magnética 101 de Simbra para aproximação LDB Zulu, pista 10. Esquerda 120, interceptar a magnética 101 de Simbra para pista 10, Azul 2789. Positivo, só está sobre ele Taparica. Gente, muito obrigado. Contato solicita a final do RNAV, da pista no zero. Ah, positivo, Azul 2789. Firmo. A gente vai mudar a instrução. O senhor vai voar agora para o Serra Vitor 366, descer para 2.500, autorizado a aproximação à RNAV. 366 para 3.500, autorizado a RNAV, Azul 2789. Salvador, boa tarde, 7382. Toro 738, o controle está em contato, o radar prossiga como autorizado. Autoriza a prova de arma. Autoriza. Quatro, um, nove, oito, foi para MAPS. MAPS do 4198. Olimpo 07, qual a velocidade? Tá reduzindo agora para... Ok, ciente. Reduz até 180 a mais para a coordenação de trânsito. Ativo até 180. Salvador da Mata, 1869, desça para 5.000 sem restrições, 1013, chegada a bom. Ativo, Prodo 366. Chegada bom, estou ciente do RNAV e aguarde instrução. Olimpo 07. Curva direita, vou ir na proa 010 a 1500 pés, você vai cruzar o setor de decolagem, ingressar na perna do vento, pousar com o número 2. Direita 010, cruzar o início, ingressar na perna do vento, com o número 2. Azul 2789, reduza para a velocidade de aproximação e efetua o cheque para o pouso. Reduza para a aproximação, efetuando para o pouso, Azul 2789. Controle ao Cerro do Eco. Prossiga. O Cerro Eco está próximo à situação, tem coisa, já terminou o serviço, tentando conseguir parar aí, marcha. Gente, desça para 500 pés e aguarde para prosseguir em Rimar. Desça para 500 pés, siga a linha do litoral, por favor, de Itapuã. Ok, já descendo para 500, seguindo para Itapuã, aguardando a transferência. Azul 2789. Azul 2789, Serra Vitor 366, informe o contato visual com a cabeceira. Guará, 2789. Já tem o contato visual com a cabeceira? No momento, sim. Gente, cheque pé, torre 1895, 2789. 2785, obrigado, bom trabalho. Sim. Foi para o Serra Vitor 368 em descida para 5.000 pés com ajuste 1.013. Salvador. Aguardará no máximo 2 minutos para prosseguir em voo direto para a localidade informada anteriormente. Vamos aguardar apenas a passagem de uma aeronave na final da pista 110. Ok, então visual com a aeronave, senhor, foi para autorizar, estou aqui na retaguarda da aeronave, eu só vou passar só ali próximo à cajazeira no empreendimento ali, vou prosseguir depois com a prova direta, senhor. Positivo, estou autorizado. Ok, na retaguarda da aeronave, eu sou a ambulância. Azul 4118, Xale Recife, 260. Cruzou o Estão no zero, autorizado ingresso da perna 200, Polímpio 07. Polímpio 07, efetuou o cruzamento do setor de decolagem, nossos agradecimentos. Chame a torre de controle na frequência de 11895 para ingresso no circuito, vai pousar como número 2, foi um prazer, até a próxima. Grato, até a próxima, chama a torre de 1895. 738, pode prosseguir direto para o SOP. A princípio, só vai ter que bater a saída agora do 738. 090. Gente, vai longa a perna do vento, aguardando para a da base 07. Azul 2789, tráfego avistado, autorizado, pouso pistão na 0, vento uma centena, 159, ajuste na 0, na 3, informe visual com P3 da Força Aérea, 1.500 pés, perna do vento, pistão na 0. Ficou tudo bem, está autorizado, pouso para azul 2789? Afirmo, reporte visual com tráfego da Força Aérea na perna do vento da 190. Autorizado, pouso, aumento visual com tráfego da Força Aérea do lado esquerdo. Afirmativo, vento uma centena no 4 nós. Vento 2789. 260 e efetue a solicitação, boa viagem. 260, obrigado, boa tarde. Passava meus Lúcia Eco na escuta. Saída 2231, visual com a TR da Azul na curta final da 10. Traga a passagem da mesma linha via taxi Charlie, agilizando manobras para decolagem imediata assim que autorizado. Azul, vai pela Charlie, a linha é guardada para a saída 2231. Olimpo 07 agora da presente, autorizado de girar base final da 1-0, aguarde autorização de pouso, informo que a TR da passarela iniciará a rolagem da 1-0 dentro do estante. Ativo, autorizado de girar base, aguardando autorização para a parte do time, para a parte do time, da 1-0. Gente, Olimpo 07, aguarde autorização de toque remetido. 2231, vai alinhar? Afião, ali, mantém, 4-2-3. Via Charlie, agilizando. Agilizando. Azul 2789, solo 30 direita, 121 decimal 9, solo agilizando liberação da 10, via Delta. Qual célula? 789, solo 121 decimal 1, confirmando 121 decimal 9. 19, 789. Salvador, muito boa tarde, o 3-1-4, mantém ponto esperado na 0. Boa noite, a base mantém a 4 mil pés, ajuste padrão. 07 à sua esquerda, helicóptero efetuando pouso na Indomar, terceira milha da final da 17, na intercepta. 07, ciente, tá 5 milhas, escuro baixo travado, tem uma concentração de ouro do clube da central. Ciente, boa tarde, bom trabalho, obrigado pela colaboração. Obrigado. Porta aérea confirmando o IAPA 07, autorizado para ser emitida na 110, já toma a centena no 4 mais após a ser emitida. Quem é da perna do IAPA, estão a 0 na militar dos pontos. Já está transmitida na pista no zero, após curva esquerda no 1500, esperando o vento, 07. Pessoal, senhor. Livre de restrições, o 2231. Obrigado. Papa Charlie Mike, livre acionar a Shantak. Mantenha 2.500 pés, 2500 pés, dando a prova da Serra Vita 366, rebaixa na final do procedimento. Passarelo 2231. Siga. Me mantém a nível de voo 0620 restrito. 060 restrito, passarelo. É presente voo na proa de Momo 2231. Aí vai Momo, passarelo. Azul 2719, desse mantém a nível de voo 070. Reautorizado 070, azul 2719. Reautorizado 270. Perdão, 070 para o Azul 2711, fica restrição de velocidade? Velocidade deixa a distância do comandante. Informa dois traços. O primeiro, sua posição é 12 horas, 10 milhas, rumo oeste, mantém 3.500 pés no Papa Alfa 34. Tráfego número 2, sua posição de 9 horas a 20 milhas. O tráfego está executando descida da subida Momo, é um Alfa Tango 72, vai subir e manter 6 mil pés e cruzar na sua trajetória, ok? É o número 2 da aproximação? O senhor é o número 2 da aproximação. O tráfego que o precede já está quase na final do procedimento. O Xenema é 314, alinhar e manter o Xenema 0. Foto 7 Lima, frequência de bom pouso. Tráfico, estava na próxima temporada. 3 no 4, forma o tráfego da Gol, passando posição Serra Vitor 36. Senhor, tráfego 1 hora, 18 milhas, rumo sudoeste, passando uma centena em descida 070, afastando 72. Passaria de ciente, obrigado. Alonga a perna do vento. Alonga Vitória, na perna do vento, Olimpo 07, seguinte, com o número 2. Chegando a 314, autorizado a decolagem, 10, 0, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Salvador. Boa tarde, 1869, informa o tráfego da Oxané, iniciando a rolagem pistonal zero. Segundo tráfego é o tráfego da Força Aérea, mantendo a perna do vento no 1500 pés, sentido contrário, não interfere. Reporte visual com tráfego na perna do vento, pistonal zero. Certo, reportar visual. 07, reporte visual com o bang da Gol. A visual com o bang da Gol quase nosso através do 07. Reporte visual com o bang da Gol. Pronto. Autorizado por pistola 0, vento 090 graus, 14 mais, o eixo 0012. Sente livre, pouso 90, boa noite, 69. Eu chamei 6314, decola dos 32, controle Salvador 1, 109, decimal 8. 109, decimal 8, chamei 304. Olimpo 07, autorizado girar base, curva esquerda, enquadre-se com o número 2, sinal 90. Autorizado base, enquadre-se com o número 2, enquadre-se com o número 2. Boa tarde, contato Rodolfo, mantém a nível de voo 340 após 2000 pés, proa de Petrolina. Após 2000 pés, proa de Petrolina, subindo para 340, 6340. Boa tarde, Braço 90 Bravo, mantém as condições visuais nos corredores, ajuste de altímetro no 0, no 3. Eu vou dar sequência livre para o seu coordenado na região, só me chama novamente na ponta norte da ilha de Veracruz. Azul 4206, sua identificação desse mantém a nível de voo 050, vigilante, chega da maré. Chega da maré, 5206, pode mudar o RNAV, perfil da chegada, após a posição ITAP, programa o Serra Vitor 366 para final do RNAV, o Azul 4206. Após o Azul 2711, no livre descida 2500 pés, 2500 pés, ajuste 1093. 2500, Azul 2711. Passarei do 2231, no livre do tráfego, submantém a nível de voo 160. Solicita 180 e volte sino barreiras, se por favor. 180 autorizado, prova de barreiras autorizada, passarei do 2231. 31, obrigado. 07, reporte também checado. Tá, 5 milhas fora, baixar travado, ônibus 07. Voo no 869, solos 40, direito, no 21, decimal 9. No 219, igual ou na 869. Romeu Fox Lima, prossiga. Eu como serviço de atendimento, realmente a situação é regular aí de Mara. Eu só queria direto da verdade. Gente, quanto é a transponda 0150, direto Ilha de Maré, quanto possível, vai ser 500 pés de sobrevoo, confia? Quanto possível sobrevoo após, já em Índia. Ok, gente, quanto possível, seu estimado de pouso em Terra Índia e Coíndia, o Romeu Fox Lima? Afirma, se o estimado de pouso em Terra Índia e Coíndia, seria mais 20 minutos, seria o 00 da próxima. 7 graus, pessoas a bordo? 0,5 a bordo. 0,5, copiado, graças. Mike, autorizado o táxi até a Pontifera da Papá. Reporte para o Zero. O nome é 20, informa o tráfego da Azul na posição Duna, no momento. Com a MT-242, esquerda, libere o eixo de decolagem da 1-0, perna 200-0, lembrando que agora vamos virar baixo. Esquerda, perna 200-1500, aguardando instruções 07. Charlie Mike, autorizado, aliás, em Maneira, escola 7. 20, autorizado a decolagem da 1-0, vento 1-0-0-1-0-1-0. Sempre em decolagem, 1-2-0, é bom. Eu vou 969, ponto espera, da 1-0, pronto. Eu vou 969, cliente, não tem ponto espera da 1-0. Salvador, boa tarde, Azul 27 no 1. Azul 27 no 1, continua a aproximação, guarda a autorização de pouso, ainda não tem autorização de pouso. Guardando a autorização de pouso, Azul 27 no 1. Autorizado pouso, pista 10 azul, 27 no 1. 20, decolado 44, chama controle Salvador 119, chama 8. 1098, gol no 620, boa tarde, obrigado. Salvador, boa tarde, gol 620, decola Puca, Cajura, pessoal. Pista 620. Contato rodado, mantendo o voo 370 via saída PUCA. 370 via PUCA, gol 620.